Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue conosco nesta tarde, que tem sido maravilhosa desde a noite anterior. Que possamos continuar nesse clima de paz e harmonia. E nessa tarde vamos falar do tema, o valor das pequenas atitudes. Podendo refletir o significado que tem para a nossa vida, as situações comuns da vida, as situações cotidianas. Quando a gente para para pensar no humano, a gente fica pensando o que realmente é importante, né? O que realmente torna a nossa vida significativa. Onde está a melhor oportunidade para a nossa existência? É aí que nos surge a reflexão sobre essa situação. Que a maior parte do tempo em nossas vidas compreende situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. É a rotina, é aquelas obrigações que nós temos, é aquela tarefa que muitas vezes a gente acha que não é tão importante, são aquelas situações que a gente muitas vezes preferia não ter que vivenciá-las. São aqueles compromissos que às vezes a gente fala, puxa, mas que perda de tempo tudo isso, né? Mas quando a gente pensa que a nossa vida, ela é uma vida que é regida por leis sábias, por leis soberanas, talvez não seja algo tão sem importância assim no nosso cotidiano, a nossa rotina, aquelas tarefas aparentemente sem muita importância. Talvez o tempo que nós estamos hoje vivenciando, nós não estamos percebendo se passa nesse tempo, talvez isso tenha um valor muito maior do que nós imaginamos. O que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Porque senão haveria um conflito aí na nossa existência. Por que Deus nos colocaria aqui nesta existência? Por que Ele nos dá essa vida? Sendo que a maior parte do tempo dela são situações sem muita importância. A maior parte do tempo da vida não teria resultado para a evolução do Espírito. É onde nós vamos perceber que talvez a grande oportunidade de elevação está exatamente no dia a dia, está exatamente no cotidiano. Isso não quer dizer que as grandes situações que a vida possa apresentar a alguém, as grandes oportunidades, elas não sejam importantes e meritórias. Os grandes feitos, as grandes ações que o homem pode praticar no mundo, um ato de heroísmo, uma grande descoberta, não quer dizer que isso não tenha importância. Mas quando a gente pensa na evolução como um processo em que o espírito vai adquirindo gradualmente diferenças e vão tornando esse espírito cada vez melhor, atingindo um dia a perfeição, aí ele faz sentido essa vida que nós temos. É aí que nós percebemos que tudo é muito importante. Da hora que acordamos, a forma como nos levantamos, aquela rotina que nós iniciamos no dia, ao dar um bom dia para alguém, a forma como nós nos conduzimos na rua, aquilo que nós vamos fazer, tudo isso tem uma importância muito grande. Tudo isso representa oportunidades valiosas de evolução espiritual que nem sempre estamos atentos para elas. Nós podemos pensar que a nossa vida, aqui quando vimos por esse mundo, quando reencarnamos, ela tem um tempo determinado. Às vezes a gente pode esticar um pouquinho esse tempo, mas não é muita possibilidade de ampliar o nosso tempo de vida. Só em situações assim, muito especiais, a espiritualidade pode nos ajudar a esticar um pouquinho a nossa vida. O que a gente, na maioria das vezes, faz, o que é? É encurtar a nossa vida. Mas, assim, uma série de ações que nós vamos praticando na vida vão encurtando a nossa existência. São as substâncias que a gente ingere, são as atitudes que nós temos perante os problemas, as dificuldades. Por trás de tudo isso vai havendo uma redução do nosso tempo de vida. Por quê? Nós vamos sobrecarregando o nosso corpo, vamos provocando alterações físicas que vão tirando a nossa possibilidade de viver o tempo todo que nos estava programado a existir. Então nós vamos, ao longo da vida, muitas vezes diminuindo o nosso tempo. Mas podemos considerar que nós temos um tempo determinado de existência e que esse nosso tempo está passando. O nosso tempo de vida está, de maneira inexorável, passando. Nós não temos como deter. E a gente pode conceber que cada momento da vida é importante na nossa existência. Na antiguidade, nós tínhamos esse instrumento aqui, a ampulheta, que era um instrumento usado para marcar a passagem do tempo. Geralmente um período curto, de uma hora, um pouco mais, um pouco menos. Hoje em dia virou um instrumento de decoração. Mas era um instrumento, então, que era usado para marcar a passagem do tempo, que era contado pelos pequenos grãos de areia que vão caindo do compartimento superior para o inferior. E gradualmente eles vão passando. Nós podemos pensar que a nossa vida também tem uma ampulheta simbólica em que o tempo está passando. E cada oportunidade que nós temos na vida, mesmo as menores, as menos expressivas, são desses grãos de areia. Porque no fundo, todas elas, por mais insignificantes que pareçam, na somatória, elas representam o todo. Então elas são importantes para nós. Nós podemos pensar que os grãos de areia em nosso tempo de vida são os pensamentos que diariamente nós produzimos. Alguém já parou para pensar aqui quantos pensamentos nós produzimos todos os dias? Quantas ideias diferentes? Das mais simples, as mais banais, até pensamentos elevados, porque todos nós somos capazes de produzi-los. Quando nós lembramos de uma ideia importante, de uma ideia luminosa, quando a gente lembra de um ensinamento do Evangelho, tudo isso são ideias que nós produzimos e reproduzimos diariamente. Deve ser na ordem de centenas de milhares de pensamentos que nós produzimos todos os dias. E um se sucede ao outro rapidamente, de maneira assim, vertiginosa. Nós não conseguimos nem contar quantos pensamentos diferentes nós temos. Isso pensando só nos pensamentos comuns, né? Os pensamentos elevados. Poderíamos ainda lembrar aqui dos pensamentos infelizes que também produzimos diariamente, inúmeras vezes, não é isso? Pensamentos, às vezes, de uma lembrança, de um desgosto, de uma situação que nos causou uma contrariedade. Então, imagine quanto disso representa na nossa vida, o quanto nós pensamos. Podemos considerar também que as areias do grão do tempo da nossa vida são as palavras. Pronunciamos milhares de palavras todos os dias. Palavras que edificam, que elevam, palavras que deprimem, palavras que barram, que embrecam o curso da evolução. Palavras que abençoam, palavras que confortam e palavras que amaldiçoam, palavras que denigram. Quantas palavras nós pronunciamos por dia? Elas marcam também a nossa passagem do tempo na Terra. Elas também estão representando aquilo que nós somos nesse período de tempo que estamos aqui na evolução. E ainda temos as ações. Tudo o que nós fazemos revela um pouco do que nós somos, mas também é a nossa marca no mundo, é a nossa contribuição para o mundo. A forma como eu ofereço algo a alguém é uma forma de amor, de carinho, ou é uma forma de agressão. A forma como eu disponho algo para que outros utilizem também representa a minha essência, aquilo que eu sou. E pode determinar também a qualidade da minha vida, pode determinar também a forma como as outras pessoas vão me perceber. Então, a nossa vida, ela está sendo marcada, a nossa passagem de tempo, por tudo aquilo que nós somos aqui, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e falamos. Colocado dessa forma, parece que fica um peso muito grande para nós, não é assim? Uma responsabilidade muito grande, porque parece que tudo a gente está sendo sempre muito cobrado, não é isso? Mas em nenhum momento se sintam dessa forma. Em nenhum momento entendam que qualquer colocação nossa aqui hoje, nesta noite maravilhosa, é no intuito de dizer que nós não conseguimos. A verdade é com o objetivo de mostrar que nós podemos e que nós conseguiremos. Basta apenas ajustes que talvez nós tenhamos que fazer no nosso modo de ver e sentir a vida, ou talvez seja apenas a confirmação de que estamos agindo certo, de que estamos no caminho certo. E será uma felicidade para nós a gente pensar que aquilo que nós fazemos tem resultados positivos. É que às vezes leva tempo para a gente perceber que uma palavra, uma frase nossa, um gesto nosso, uma ação nossa, trouxe benefício para alguém. Às vezes a vida nos dá essas respostas e a gente fica muito feliz em saber que algo que fizemos ajudou alguém. Algo que pensamos e materializamos na forma de uma ação beneficiou alguém. E às vezes nós não ficamos sabendo, mas tenho certeza, a maioria das pessoas produzem coisas positivas todos os dias. É que às vezes nós estamos num dia que não é dos mais felizes e não produzimos coisas tão boas assim, não é? Mas no outro eu tenho certeza que nós temos o potencial novamente de fazer diferente e de fazer melhor. Então lembrando que a nossa vida, ela é marcada por tudo que pensamos, falamos e agimos. E para buscarmos a compreensão da importância dessas possibilidades de ação e evolução, essas possibilidades de aprendermos, de evoluir e de nos transformarmos, é que nós vamos buscar o pensamento de espíritos elevados como André Luiz, que vão nos ajudar a refletir no poder que nós temos em nossas vidas, da grandiosidade de vida que nós temos e da possibilidade que nós temos de ação. Para falar sobre o pensamento, vamos buscar então na obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, o que ele falou sobre esse poder incrível que nós temos. E a gente poder perceber que aquilo que a gente pensa diariamente, aquilo que a gente está diariamente produzindo mentalmente, tem o poder de determinar como será a nossa vida, tem o poder de determinar como a nossa vida vai ser. Ele nos fala então no seu livro o seguinte: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Só que tem uma importância muito grande para a nossa vida e o aproveitamento da nossa experiência que temos. Tudo que nós pensamos extrapola os limites da nossa mente, extrapola os limites do nosso mundo interior. O que nós pensamos se irradia e, como ele fala aqui, vai ao encontro de outras mentes que pensam como pensamos e que estimulam o que nós pensamos. E isso retorna até nós. Nós pensamos tantas coisas diferentes e a gente pensa que a gente pensa sozinho sobre elas, mas não. No fundo, muitas vezes nós somos máquinas que estamos apenas reproduzindo pensamentos que outros emitiram. Às vezes estão entre os encarnados que nós convivemos. Observe que nós muitas vezes refletimos a opinião de um grupo, a conduta de um grupo, não só daquilo que nós aprendemos no convívio objetivo com essas pessoas, mas também do pensamento que nós captamos delas. E muitas vezes nós estamos sob a influência de mentes desencarnadas, de pessoas como a gente, só que não tem corpo físico. E eles estão, muitas vezes, vendo-se concretizar pelas nossas ações, por aquilo que nós somos e fazemos, as suas ideias e os seus valores. Por que que tem ideias que às vezes ganham uma dimensão na sociedade, uma influência tão grande? Que muitas vezes aquilo é difícil de ser modificado. E hoje nós temos muitos exemplos disso no mundo, que vai desde coisas simples como modismos, até ideologias muito fortes que têm levado as pessoas a praticarem atos de extrema violência, como é hoje o exemplo que nós temos do terrorismo em algumas partes do mundo, ou do crime organizado como nós temos na nossa sociedade. Muito do que esses indivíduos estão agindo e refletindo é por conexão mental com seres, com pessoas, tá? Com espíritos como a gente, só que desencarnados, só que eles têm outros objetivos, têm outras intenções. Então, muitos aqui estão concretizando e materializando o que essas inteligências têm buscado, têm pretendido para a humanidade. E muitas vezes nós nos sintonizamos com eles. Sabe aquele momento que nós sabemos de uma história trágica e a gente quer uma punição violenta e severa contra o agente da dor do outro? E nós queremos uma justiça extremamente punitiva, aquela que fere, que castiga, que faz o outro sofrer profundamente? Quando a gente pensa isso, nós estamos criando esse estímulo que André Luiz disse. A nossa mente está se conectando com pessoas que têm essa mesma concepção de justiça. que não é a concepção da espiritualidade maior, que não é a visão de justiça que os espíritos puros têm. Porque a justiça dos espíritos puros é a justiça divina, que não é aquela que destrói o malfeitor, que não é aquela que destrói quem causa dor e sofrimento, mas é aquela que transforma, que educa, que regenera, que eleva, que faz o espírito se modificar. Então nós temos que perceber, quando nós sabemos os fatos lamentáveis, tristes da sociedade, o que nós pensamos nos liga a pessoas que pensam daquela forma. E aí, a nossa vida vai estar sendo determinada por essas ideias. Porque se eu passo a alimentar essas ideias, esses pensamentos, o que vai acontecer comigo? Eu posso começar a agir dentro dessa forma de encarar a vida, com uma concepção de justiça punitiva, daquela que faz o outro sofrer apenas por sofrer. E a gente tem exemplos disso nesses últimos episódios aí lamentáveis, em que jovens que cresceram dentro de uma sociedade aparentemente democrática, em que tudo estava muito bem, foram cooptados por organizações terroristas e passaram a agir dentro desse modelo de conduta. Eles não foram apenas culturalmente moldados a acreditar nesses princípios que o terrorismo prega. Eles não foram apenas condicionados a aceitar que isso é o certo. São espíritos que também, por sua natureza inferior e imperfeita, por sua propensão à violência, se ligaram mentalmente a esses encarnados e desencarnados que têm essas ideias e passam a se conduzir por esse roteiro. Por isso que nós que estamos tentando evoluir, aprender, estamos tentando avançar na evolução espiritual, nós não podemos dar brecha no nosso pensamento para nenhum pensamento de natureza inferior, nenhum pensamento ligado à violência, nenhum pensamento ligado à revolta, nenhum pensamento ligado à inconformação. Quer dizer que nós vamos ser pessoas que não vamos enxergar os problemas do mundo, mas nós não vamos nos ligar nessa parte que está querendo a destruição como forma de construção. Nós temos que vigiar o pensamento, porque nós podemos determinar o nosso dia pela onda mental que nos sintonizamos. Quando a gente passa, por exemplo, a absorver muitas ideias nocivas, muitas ideias inferiores, o nosso dia fica um dia amargurado. O nosso relacionamento com o outro fica um relacionamento deteriorado, porque nós não conseguimos expressar amor, bondade e carinho quando o nosso pensamento está agindo em torno de ideias de violência, ideias de agressão, ideias de vingança. Então percebe como é grave isso, a natureza do pensamento que a gente alimenta. E aí vem aquela história, mas e se eu pensei assim, né? Nós não vamos agir muito pouco. Conhecer um pensamento que nós identificamos, que nos associa aquilo que é de natureza interior, nós vamos repelir, porque hoje nós queremos uma outra conduta. Para nós, espíritos em evolução, espíritos em aprendizado, vamos dizer assim, entre aspas, não é errado pensar no mal. O grande problema é quando a gente se compraz e permite que ele se desenvolva em nossa mente. Nós temos que repudiar esses pensamentos. Vem um pensamento de indignação extrema, que nós queremos a dor e a violência contra o outro. Veio, é aquilo que nós produzimos, mas nós não vamos dar vazão àquilo. Nós vamos interromper aquela onda mental. Vamos impedir que aquilo ocupe a nossa mente. Vamos nos desligar daquilo. E tem recursos, velho. A prece é um recurso valioso para buscarmos uma sintonia mental diferente. Uma leitura elevada é algo precioso para essa desconexão com o inferior e conexão com o superior. Por isso temos que ter sempre à mão um livro de mensagem edificante, um livro com histórias inspiradoras. Temos que ter sempre à mão o Evangelho para ler passagens, palavras de Jesus, porque são elas que vão nos ajudar a desconectar com isso de natureza inferior. Porque de pensamento em pensamento, de ideias que nós vamos alimentando é que a nossa vida vai se constituindo. É ela que vai moldando o que nós vamos nos tornando. Por isso que temos que ter essa atenção. E ele ainda prossegue dizendo, olha, estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente com mais estreita distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros. Então nós podemos escolher com quem nós vamos nos ligar. Nós podemos escolher com quem nós vamos estabelecer uma união mental profunda. Hoje, ao vir para esta casa, nós fizemos essa escolha. Nós fizemos a escolha de nos ligar a ideias luminosas. Viemos a uma casa cujo patrono Bezerra de Menezes é um espírito que está muito próximo do Cristo. É um espírito que está em condições elevadíssimas e ao adentrar aqui, nos ligamos a ele e a outros mais que trabalham pelo nosso progresso, que nos ajudam. Então vejam, o que nós escolhemos, aquilo que nós preenchemos a nossa mente é o que vai tornar a nossa vida. Daí a preocupação que nós temos que ter na seleção das ideias que chegam até nós e dos meios que nos trazem essas ideias. Os meios de comunicação hoje nos permitem ter acesso a coisas de todas as naturezas. Nem vou citar exemplos para que a gente não seja despertado na curiosidade para essas situações, mas nós podemos encontrar qualquer coisa perversa que o ser humano é capaz de fazer pelos inúmeros meios de comunicação. Só que nós temos que fazer uma escolha, que é escolher aquilo que nos engrandeça mentalmente, aquilo que aumente a nossa cultura, o nosso conhecimento, mas que, sobretudo, alimente o nosso espírito imortal, que, sobretudo, nos crie estímulos para a vida, estímulos de confiança, estímulos positivos, estímulos que nos alertem para a grandeza da vida. Não quer dizer que nós vamos nos tornar alheios aos problemas do mundo, não vamos receber as notícias, mas nós iremos selecionar aqueles meios que nos trazem a notícia da forma mais adequada possível, sem o sensacionalismo, sem a exploração do sofrimento humano, sem aquela perversidade de querer ficar explorando a dor do outro e muitas vezes instigando em nós ideias, pensamentos deprimentes. Nós vamos escolher os meios que nos informem e com a referência que nós temos, cultural, intelectual e sobretudo espiritual, nós vamos analisar os fatos. E não vamos alimentar pensamentos de natureza inferior. Até na forma do entretenimento, nós somos hoje estimulados a situações complicadas, a situações comprometedoras. Observem hoje as produções artísticas da televisão, do cinema. Muitos despertam nos indivíduos muitas situações problemáticas, passando como normal muitas situações que não são positivas para a nossa evolução, nos fazendo pensar que tudo é aceitável, que muitas situações são naturais. Eu trabalho com jovens, eu sou professor de ensino médio, e muitos a gente observa que eles estão profundamente desorientados, porque chega a eles ideias muito equivocadas. Chegam a eles ideias das mais diversas, e eles assimilam muito facilmente quando dentro do lar não há valores firmes, sólidos, não há o cultivo de ideias de natureza superior, porque os pais, eles têm uma influência decisiva na vida dos filhos. André Luiz, em outra obra sua, ele fala que os filhos vivem no clima psíquico dos pais. O que os pais sentem, o que os pais pensam, o que os pais cultivam em seu mundo íntimo, reflete sobre os filhos. Daí o nosso grande compromisso dentro do lar, nós mantermos um padrão de elevação mental, mantermos uma sintonia sempre que possível, de mantermos o nosso lar isento de pensamentos de natureza inferior. E isso passa necessariamente por muitas vezes abandonar certas formas de entretenimento. Consulta determinadas páginas da internet, assistir determinadas programações da televisão ou assistir determinados filmes. Nós devemos fazer uma escolha, realmente banir isso da nossa vida. Podemos nos considerar muitas vezes fortes, né? Ah, eu não sou influenciado por isso. Às vezes o nosso filho que está ouvindo, que está vendo, ele é influenciado. Ele não é uma pessoa que está em formação. E nós vemos que o pensamento nos liga. Então, quando eu vou assistir algo, eu vou ver algo, eu tenho que ir com o espírito de missionário para encarar aquilo. Porque eu posso me deixar levar, em algum momento, por aquelas ideias. E isso cria ligação mental com espíritos que se interessam por aquilo. O terror, eles gostam do gênero de terror, mas é um gênero que aqui no mundo ele serve unicamente às trevas. Porque ele inspira em tantas pessoas tanto medo. Ele mexe no imaginário de tantas crianças, despertando tantas coisas primitivas e vivências lamentáveis que tiveram no mundo espiritual, que pela porta do medo eles se tornam vítimas de obsessores. Então nós temos que ter essa preocupação, porque muito do que se produz hoje culturalmente para a humanidade está influenciando e está abrindo portas de obsessão para muitos indivíduos. Está criando ali um complexo de pensamentos que permitem que inteligências distantes do bem, um dia serão boas, mas que hoje estão distantes do bem, dominem pelo medo e por comportamentos viciosos, mandem a humanidade terrena. Então nós temos que fazer frente a isso, pelo menos dentro do nosso lar, garantindo a integridade desse lar, limpando essa atmosfera para si, não cultivando algo que nos conecte a nada de natureza interior. E temos ainda que falar da palavra. Aquilo que nós falamos diariamente também tem um impacto profundo na nossa vida e algo está marcando a nossa existência. A palavra é a materialização do pensamento. É muito bom quando a gente consegue deter no pensamento aquilo que é de natureza interior. Porque quando passa para a palavra, já passa a ter uma outra dimensão na vida. O André Luiz tem uma colocação extraordinária, como tantas que ele tem, que ele fala assim: nós dominaremos todas as palavras que não pronunciamos, mas nos subordinaremos a todas as que nós pronunciamos. Tudo que nós falamos cria um impacto perante a vida e cria uma influência do mundo sobre nós. Porque o que nós falamos revela um pouco o que nós somos, o que nós falamos permite aos outros criarem ideias a respeito de nós, e a forma como as pessoas se relacionam conosco é muito decorrente daquilo que nós estamos dizendo e falando diariamente. A palavra ela tem um poder extraordinário e não vai aqui nenhuma concepção de um poder extrafísico. É um poder na nossa relação mesmo. O espírito Hamed, o espírito muito sábio, nos alerta sobre a influência e o poder da palavra no seu livro Renovando Atitudes, no capítulo 27. Ele disse isso, olha: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Tudo que nós sabemos sobre a realidade é uma somatória do que nós ouvimos e do que nós acabamos pronunciando. A forma como nós interpretamos o mundo é uma somatória do que nós aprendemos com as pessoas, do que elas falaram. O que muitas vezes uma pessoa pensa sobre ela mesma é aquilo que as pessoas falaram para ela. Uma criança que seja educada num lar, aonde as pessoas apenas critiquem essa criança, apenas façam censura a ela, apenas apontem defeitos dessa criança, ela vai se crescer, ela vai se tornar um indivíduo inseguro, um indivíduo insatisfeito, uma pessoa sem potencial. A não ser que ela tenha recebido o antídoto contra essas palavras de maldição nessa família fictícia. Ter ouvido palavras positivas a respeito dela. Porque a palavra determina profundamente a forma como nós vamos nos tornando pessoas. E aquilo que nós hoje concebemos sobre o mundo é o que nós estamos somando diariamente. Quando ele fala aqui, olha, que nós chegamos a novos conceitos, nós vamos mudando as nossas opiniões perante a vida por aquilo que nós vamos ouvindo. Um exemplo bem prático disso: você inicia numa empresa no primeiro dia, alta expectativa naquele ambiente profissional, você deseja ser um excelente profissional, trabalhar, progredir, avançar, ser ainda disposto, de coração aberto para receber todos ali. Mas aí, com o tempo, começa. Um fala do chefe, o outro fala de um colega, vem uma terceira pessoa e fala de outro, e assim vai. Das palavras que as pessoas vão pronunciando ali, do que nós ouvimos dos nossos chefes, dos nossos colegas, nós vamos criando uma ideia sobre aquele ambiente que já não corresponde mais com aquela inicial. Nós vamos mudando a nossa realidade. Nós vamos mudando a nossa concepção sobre aquele ambiente. Aquele lugar que inicialmente era de alta expectativa, nós passamos a considerar como um péssimo lugar, que nós vamos ter que suportar aquele ambiente. Então nós recriamos a nossa interpretação. Talvez seja um lugar realmente ruim, mas será que todos os lugares são tão ruins quanto as pessoas falam que são ruins? Será que o ambiente ele pode ser tão infeliz, tão deprimente quanto alguns lugares em que as pessoas só têm críticas sobre eles? Então aquilo que nós falamos interfere sobre a compreensão da realidade do outro. E o que o outro está falando está interferindo sobre nós também. Observe, se nós chegarmos no nosso lar e só fizermos críticas para os problemas que estão naquele ambiente, pense, ali vai ser um lugar que nós não vamos querer estar, porque nós só estamos falando dos problemas, das dificuldades. E nós criamos nas pessoas que nos ouvem muitas ideias negativas sobre nós. Puxa, lá vem aquele reclamão de novo. Vem ele todo dia, só reclama das coisas, não viu todo o meu esforço durante o dia para manter a casa limpa, arrumada, os filhos na escola, para dar conta de tudo, preparar uma refeição com as limitações do orçamento doméstico. É a reflexão de uma esposa, em que o marido chega em casa só reclamando. Ou imagine ele chegando cansado, exausto, e ela relatando todos os problemas do dia de uma vez só no ouvido daquele que já está saturado. Ele vai falar: poxa, era melhor eu ter ficado lá no meu trabalho. Pelo menos lá ninguém reclama tanto, sou eu que reclamo. Então veja, o que nós falamos cria um impacto nas pessoas muito grande. E ele fala ainda assim: olha, reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade do nosso organismo com as nossas afirmações verbais negativas e positivas. Olha, eu lembro de uma história de uma pessoa que ele tinha durante a sua vida em alta conta uma pessoa que fez parte da sua infância. E ele transmitiu a ideia de que essa pessoa era uma pessoa muito legal. E transmitiu essa ideia para os seus próprios filhos. Mas em um determinado momento da vida dele, que ele esteve mais amargurado, ele começou a lamentar dessa pessoa. Ele começou a traçar um quadro diferente de como aquela pessoa realmente tinha sido e que ele tinha durante tantos anos passado. E isso mudou a concepção das pessoas, da família, sobre a história desse homem. Quantas vezes nós recontamos e recriamos a nossa história e mudamos essa história? Porque quando eu afirmo continuamente para mim mesmo que a minha vida foi infeliz, que a minha vida não teve oportunidades, quando eu reafirmo para mim mesmo que eu nunca recebi amor, atenção, carinho, respeito, eu passo um determinado momento da minha vida a acreditar dessa forma. Eu posso até me acreditar como indigno de receber isso, de tanto que eu afirmei que eu nunca tenha recebido. Então nós temos que ter a atenção para isso. O que nós afirmamos sobre nós mesmos, sobre a nossa história pessoal, esquecendo às vezes que nós tivemos pessoas difíceis na nossa jornada, mas também tivemos muitas pessoas boas. Tivemos muitas pessoas que contribuíram muito para aquilo que nós somos. Quantas oportunidades nós tivemos porque pessoas boas passaram em nossas vidas e acreditaram em nós, nos deram oportunidades, atos tão pequenos, aparentemente insignificantes, um elogio, um reconhecimento de uma qualidade nossa, foram palavras simples que a pessoa pronunciou e que nos ajudou de forma muito benéfica. E nem percebemos isso em muitas ocasiões. Por isso que a nossa atenção, quando nós vamos falar algo, quando nós vamos contar algo sobre nós mesmos, ou vamos relembrar a nossa história, que a gente faça isso com a forma, da forma mais assim, íntegra possível, da forma mais honesta, reconhecendo os problemas, as lutas, os empecilhos, mas também reconhecendo o que tivemos de bom, porque podemos criar sobre nós mesmos uma ideia falsa. Podemos admitir que a nossa vida foi muito infeliz, quando na verdade ela não foi, se ficarmos só nos exemplos das dificuldades. E aí podemos até ressignificar as dificuldades, porque eu posso entender que meu problema, a minha dificuldade foi um empecilho para mim. Ou eu posso entender que ela foi a oportunidade que eu tive de desenvolver o potencial. Eu posso lembrar da minha infância e lembrar que a pobreza, a dificuldade, as limitações foram um breque na minha evolução. Elas me impediram de viver outras vivências. Ou eu posso entendê-las como tendo sido a oportunidade, o desafio para que a minha força interior se sobrepusesse a elas e me impulsionasse e fizesse vencê-las. Depende do significado que nós damos. Às vezes a gente gostaria de ter tido, por exemplo, pais de uma determinada forma, e achamos que eles não foram aquilo que nós merecíamos. Mas nós podemos ressignificá-los. Eles não foram os nossos adversários. Eles não foram as pessoas descaridosas que Deus nos colocou para cuidar de nós. Eles foram as pessoas difíceis, sim, mas eles foram os momentos da vida para nos fazer hoje pais melhores, para a gente saber onde morar. É uma forma de reinterpretar a vida. Mas é óbvio, eu posso ficar com a primeira opção e ficar aumentando. Agora, qual que traz mais benefícios hoje para nós? Aquela que me mostra que a dificuldade é, na verdade, desafio para eu evoluir, para eu progredir? Ou a dificuldade é aquela que faz, só me fez parar e me detendo? Então, é uma escolha que nós podemos fazer. Uma decisão que nós podemos, ao recontar a nossa história para nós mesmos, nós pensarmos de que tivemos boas oportunidades, tivemos desafios e não problemas, tivemos oportunidades de crescimento. Se nós tivéssemos tudo facilitado para nós sempre, nós não seríamos as pessoas que nós somos hoje. O que nós somos capazes de fazer hoje, bem ou mal, pouco ou muito, é fruto dos desafios que nós tivemos passados, das lutas vencidas, dos impedimentos que atravessamos. Por isso que não podemos lamentar sobre eles. Por isso que não podemos falar mal da nossa vida nem para nós mesmos. Podemos lamentar uma dor, uma tristeza, uma carência, é natural. Mas não permitamos que isso amargure a nossa existência agora. Consideremos que foram instrumentos da vida para nos burilar, para nos empurrar. As pessoas que superam vidas limitadas e se tornam pessoas atuantes, pessoas que progridem, são pessoas que dão esse sentido às suas dores, às suas dificuldades. Então, o que nós falamos sobre nós mesmos, para nós mesmos, tem um poder muito grande. E ainda, vamos considerar as nossas ações, né? Já vimos que pensamentos que emitimos diariamente estão determinando a nossa vida, as nossas palavras estão determinando as nossas vidas. E as nossas ações diárias, aquilo que nós estamos realizando diariamente? Mais ainda, está determinando mais ainda a nossa vida. Joana de Ângeles, no seu livro O Ser Consciente, ela vai dizer o seguinte: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Isso daqui é o segredo de tudo que nós quisermos conquistar na vida. É esforço contínuo direcionado para o objetivo. é o condicionamento que a gente cria que nos leva ao êxito. É estarmos trabalhando num objetivo que julgamos correto, ideal para a nossa vida, e a gente se esforçar naquela direção. Muitas vezes a gente não consegue despertar em nós a nossa força de realização porque nós não direcionamos os nossos esforços para algo único. E tem que ser tudo na nossa vida para aquilo. A gente tem que se dedicar realmente àquilo que nós queremos. Nós temos que ter ali empenho naquilo. E trabalhar todo dia, nem que seja um pouquinho, para alcançar aquilo que nós queremos. É aí que a gente começa a perceber que é das pequenas ações da vida que a nossa vida vai se tornando. Aquilo que eu diariamente exerço, pratico, faço, realizo, tudo aquilo, em um momento, se soma a toda a história e me dá um resultado. Só que eu tenho que ter um objetivo, que naturalmente deve ser algo alcançável, deve ser naturalmente algo que eu consiga atingir, não pode ser algo muito estratosférico, muito longe dos meus limites, pode até ser um pouco mais longe, pode ser longe, mas não pode ser algo fora da Terra, que aí não é alcançável, pelo menos por enquanto. Mas nós temos que nos esforçar. E aqui nós podemos transpor para uma situação da vida, que seria, por exemplo, um lar harmonioso, um lar pacífico. Hoje em dia, quantos estão desistindo? Nas primeiras lutas, nos primeiros meses de uma união, desistindo dessa união. Quando começa a enfrentar os primeiros problemas, o pensamento que vem nas pessoas já é o quê? Desistir daquela realização chamada lar. Quando, na verdade, um lar, para ele ser harmonioso, ele tem que ter o nosso empenho, a nossa dedicação diariamente. E começa pelas coisas simples, uma palavra, bom dia, pela suavidade, como a gente fecha uma porta, o silêncio diante de um prato preparado e que não está tão saboroso quanto nós queríamos. O silenciar diante da impossibilidade, muitas vezes, de alguém fazer algo que nós esperamos tanto. O diálogo, sem acusações. Tudo isso são ações que nós vamos insistindo ao longo da vida para alcançar esse lar harmonioso. Tudo isso são ajustes que nós vamos criando ali e que vai nos trazendo essa paz. Observe que lares harmoniosos e pacificados são aqueles em que as pessoas estão empenhadas nesse objetivo. Às vezes, a gente pensa que a gente está empenhado e não está tanto. Porque quando eu estou diante daqueles que eu considero que são as pessoas que eu mais amo, e eu só tenho palavras duras, palavras de agressão, palavras de censura, de crítica, de cobrança, eu não consigo tirar delas o melhor. Mas enquanto eu tenho palavras de estímulo, de incentivo, enquanto eu tenho atitudes para com essas pessoas, atitudes positivas, de confiança, de empenho, de dedicação, eu vou conquistando essas pessoas para essa postura. Tem alguns que têm mais desafios, porque têm provas passadas mais desafiadoras, outros nem tanto, mas podem acreditar. O nosso esforço no lar, ele tem resultados. Nossas ações contínuas. E quer ver uma coisa que muitas vezes nos lares espíritas está faltando? Evangelho no lar. Às vezes a gente fala, mas não vou fazer evangelho hoje, estou cansado. Ah, estava com visita até agora há pouco. E a gente não insiste no evangelho no lar. A gente acha que é melhor a gente se distrair com a programação da televisão, esquecendo que o evangelho no lar é uma verdadeira higienização mental da casa. Todos os pensamentos conturbados, perturbadores, podem ser dissipados no momento do evangelho do lar. Todas aquelas vibrações que trazem desarmonia para a família, as influências perniciosas que já vimos, elas podem ser dissolvidas quando a gente faz o evangelho do lar com aquela confiança plena que os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos familiares vieram até ali nos ajudar naquele momento. Quando a gente faz realmente ler ali o evangelho, comenta as passagens, mesmo que seja um na casa fazendo, tem uma importância muito grande. É um esforço contínuo. que a gente pode fazer, somada a todas essas outras atitudes pequenas que nós vamos tendo durante a vida perante os nossos familiares. E a gente alcança isso. Há inúmeros exemplos de famílias que ficaram vitoriosas, se tornaram famílias estáveis, com problemas ainda, com lutas, mas alcançaram. E o mesmo se aplica a tudo na vida. Tudo que é de natureza positiva para a evolução do espírito tende a se consertar, tende a se harmonizar, tende a melhorar um pouco, tende a se transformar quando a gente está nesse caminho e está dedicado. Os frutos vêm. O que a gente não pode é desacreditar, o que a gente não pode é achar que nunca vai dar certo. Por isso que a gente tem que apostar tudo do nosso ser nessas realizações importantes da nossa vida. A família, a nossa formação espiritual, cultural, a nossa dedicação a obras de natureza superior, as atividades assistenciais da casa espírita, os trabalhos espirituais. Tudo isso são grandes oportunidades que nós temos. Às vezes a gente pensa que um trabalho, às vezes, singelo de atender alguém que chega à casa, ele não é muito importante. Mas ele é tanto ou mais importante na casa espírita do que muitas vezes um trabalho mediúnico que envolva muitas ações. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que, por não serem bem recebidas numa casa, porque faltou um sorriso naquele que recebe, não voltam mais naquele ambiente. Então veja, olha o poder que um sorriso tem. É muitas vezes aquilo que vai cativar alguém para voltar àquele lugar. Então atitudes que nós podemos ter, tão simples, em qualquer setor da vida, elas têm um impacto muito grande. Elas influenciam as pessoas e determinam como as pessoas vão ser a partir daquilo que nós fazemos. É óbvio que nós não temos um poder tão ilimitado assim, né? Vão ter problemas, vão ter limitações. Às vezes a gente vai estar com o sorriso o tempo todo, não vai mudar ninguém. Mas faz parte do processo. É assim que é. O importante é que para nós tenha sido feito da melhor forma. Seja no lar, na casa espírita, no trabalho. Que nós tenhamos nos entregue de corpo e alma, dedicando o melhor do nosso ser para aquela atividade que nós estamos exercendo. E isso traz frutos, traz resultados para a nossa vida. E vamos ver aqui, ó, quantas situações que nos favoreceram a existência e foram atitudes pequenas que pessoas praticaram em nosso favor. Eu já dei o exemplo, né? De que nós muitas vezes só conseguimos o nosso primeiro emprego porque alguém nos indicou. Uma ação tão simples, mas que tem um impacto positivo para nós. Imagine a somatória ao longo da nossa vida de tudo que nós recebemos de bom das pessoas. E também tudo que nós propiciamos de bom para as pessoas. Imagine o quanto isso engrandeceu a vida. E foram coisas simples. Às vezes, hoje em dia é mais fácil ainda. Hoje em dia, por um e-mail, por uma nota que se põe uma rede social, uma coisa, você integra pessoas, você agiliza a vida das pessoas, você favorece realizações. Por isso que a gente tem que estar sempre aproveitando todas as oportunidades para melhorar a vida em algum aspecto que seja. Né? Olha só, outros exemplos, né? Exemplos positivos que influenciam o nosso redor. Pessoas que às vezes demonstram qualidades, valores muito grandes. Pessoas que estão capazes de gestos de fraternidade extremos que influenciam as outras pessoas. Nós temos mais situações, agora é um exemplo negativo, de situações em que a difamação se estabelece por pequenas injúrias ou divulgação de defeitos. Às vezes, de tanto falar mal de uma pessoa, a pessoa passa a ser profundamente prejudicada. Mas por tanto comentário desnecessário que se faz sobre as pessoas. E é uma coisa simples, é uma coisa banal até, você falar algo rapidamente numa fila de banco, ou numa fila no supermercado, ou ali no cafezinho da empresa, algo que você fala já cria reflexos na vida de outros. E temos também, olha, situações aí que absorvemos informações e imagens com grande potencial perturbador para a nossa existência. Isso aqui dá tema de uma palestra única, ó. Se um dia Deus permitir, nós viremos fazer aqui, que é o poder dessas informações, as ideias que têm sobre a vida das pessoas e o quanto essas informações podem modificar. Nós podemos deter esse ciclo quando a gente barra essas ideias, essas coisas perniciosas que chegam até nós. E o auxílio espiritual ou obsessão se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Você quer ter um obsessor prejudicando a sua vida? Pense inferiormente durante um tempo e você tem a influência dele. Você quer a sua vida iluminada, bem guiada? Pense de maneira superior. Alimente pensamentos do bem. Idealize o bem, deseje o bem, reflita no bem e ele envolverá a sua mente e atrairá a atenção de espíritos como Bezerra de Menezes, por exemplo. Imaginem a influência benéfica que nós temos na nossa vida quando nós temos a inspiração desses seres superiores. O quanto a nossa vida se reconhece. É tudo exemplos que nós podemos trazer para mostrar como as pequenas atitudes, as palavras simples, corriqueiras, os pensamentos inúmeros que nós produzimos refletem profundamente na nossa vida. Nós temos como tornar a nossa vida grandiosa a partir das coisas simples, a partir das coisas mais comuns que a vida nos oferece. E, como não poderia deixar de ser, Jesus falou disso também. Ele, na parábola do óbolo da viúva, ele estava lá no templo, observando os milionários da época, oferecendo grandes quantias, arcas com tesouros, como oferenda para o templo. Ele observou a humilde viúva oferecendo duas moedinhas. Ele chamou os discípulos e disse: olha, ela é a que está doando mais, porque ela está doando daquilo que ela praticamente não tem. Ela não tem o dinheiro, mas ela está doando aquilo que é mínimo, mas é o que ela pode. E quantas vezes a gente deixa de fazer o bem porque a gente pensa que tem que ser algo grandioso que nós vamos doar? 1 quilo de alimento que nós doamos para compor uma cesta básica tem um valor imenso. E às vezes a gente esquece que nós podemos manter a nutrição de crianças graças a 1 quilo de alimento que nós oferecemos. Uma organização internacional como Médicos Sem Fronteiras nos pede 20, 25 reais por mês para ele tratar de 20 crianças com fiote, para poder manter a higiene da água para atender 50 pessoas. E só 20 reais. Quanto nós podemos fazer pelo bem do mundo, gente? Muita coisa. E mesmo que seja um valor pequeno, a grandeza não está na somatória, mas está na ação que vai se somando a outras e vai fortalecendo e vai transformando tudo. Foi isso que Jesus quis mostrar então, nessa situação. Acho que o pouco que nós fizemos tem um impacto muito grande. Transforma, porque se soma a muito mais outras pequenas doações e aquilo realmente tem resultados. E temos uma mensagem maravilhosa do Espírito Meimei falando sobre essas coisas tão pequeninas que nós podemos doar. Vamos aguçar a imaginação, que nós temos apenas o áudio aqui e podemos entender a ideia. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar aquele homem. Quantas criaturas me ficam indiferentes? E quantas me abandonam por lixo e por esta água? dizem que sou poeta insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surjo na forma de um pedaço de pão que sobra a mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trago velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cárter do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas virada e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar de outro, narrastes a história de uma dracma perdida e, recordando-te ao bem de Deus, tomastes uma semente mostarda por paz de teus vizinhos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem das obras do bem eterno, e para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dizem-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém no templo de Salomão, entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários. Conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Percebam a riqueza que nós temos à nossa disposição para a realização a partir das situações mais simples, mais comuns da vida. Nós podemos fazer um grande bem a partir de coisas pequenas, podemos transformar a nossa vida a partir de palavras, pensamentos, a partir de ações. E para a gente não ter dúvidas sobre isso, vamos ver esse pensamento de Madre Teresa. Nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Ela foi alguém que percebeu que as ações, por menores que sejam, têm um impacto na mente. E ela tem um pensamento dela que é extraordinário, que nos fala sobre isso. Eu vou ler a legenda, porque eu acho que não vai estar muito nítido. Doado a Deus, Deus é infinito. Qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito. É isso, né? Quando a gente faz as coisas para a vida, porque nós compreendemos que é parte do nosso papel na vida, por mínimo que seja, aquilo se torna infinito, porque qual que é o objetivo da criação divina? É o bem para todos. Qual que é o objetivo de tudo que existe? É o engrandecimento dessa própria obra que é a criação divina. E quando a gente está integrado a esse processo, nada do que nós fizermos é insignificante. Nada. Tudo é grandioso porque faz parte do todo. É o que ela falou aqui, né? Tudo se torna infinito porque Deus é infinito. E buscando um pensamento daquele que inspirou todas essas pessoas e nos inspira e que certamente sempre irá nos ajudar, que reforça tudo isso que nós falamos: qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, e Em verdade, eu vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. É um copo d'água. Um ato simples gera o bem que nos recompensará em algum momento da vida. Mas precisa ser feito em nome de Jesus. E não é apenas a palavra, em nome de Jesus. É o sentimento, é a ação, é a ideia. É revestido dessa grande caridade, desse grande amor que Ele quer nos ensinar. Possamos então reconhecer que a nossa vida é grandiosa. Grandiosa na sua simplicidade. Ela está repleta de grandes oportunidades, das pequenas oportunidades da vida. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe e ilumine a vida de todos vocês. Muito obrigado.